Ô galera, vamos cair na festa. Aí, essa noite é noite de beijar na boca. Segura. Essa noite vou cair na festa. Essa noite vai ser boa dessa. Tem rodeio, alegria pra quem tá de saco cheio. Essa noite vai subir poeira. Essa noite não fico de bobeira. Entro na dança, mulher brava, com carinho a gente amansa. E grito erro, erro, é só madeira. Vou namorar, me divertir a noite inteira, bebendo todas para só segunda-feira. E grito erro, erro, erro, noitada louca. Fim de semana, sabadão, cabeça oca. Essa noite é noite de beijar na boca. Essa noite vou cair na festa. Essa noite vai ser boa dessa. Tem rodeio, alegria pra quem tá de saco cheio. Essa noite vai subir poeira. Essa noite não fico de bobeira. Entro na dança, mulher brava, com carinho a gente amansa. E grito erro, erro, erro, é só madeira. Vou namorar, me divertir a noite inteira, bebendo todas para o só segunda-feira. E grito erro, erro, erro, noitada louca. Fim de semana, sabadão, cabeça oca. Essa noite é noite de beijar na boca. E grito erro, erro, erro, noitada louca. Fim de semana, sabadão, cabeça oca. Essa noite é noite de beijar na boca. Essa noite é noite de beijar na boca. Essa noite é noite de beijar na boca.